manera de que te pegue em que pare. Eu sou o melhor surfista da minha rua. Não tenho saco pra escola, as minhas notas sempre são vermelhas, mas eu não tô nem aí. Arrumo as malas e me mando pro Hawaii, ai, ai, ai, ai. A sua mãe não percebe o feeling da minha guitarra do 10, e ela vendo a novela no 4. Acho que ninguém me entende, me dizem que eu sou new age demais. Eu vou na onda aqui mais longe, mas quando eu virar um astro com a minha guitarra e uma prancha do lado, eu quero ver na hora do jantar seu pai sentado à mesa ao lado de um popstar. E o neto dele também vai ser de way, filho de popstar, popstar é. E vamos todos morar no Hawaii, tocar guitarra às três da manhã, vizinhança de cabelo em pé, e da maneira que a gente quiser. A sua mãe diz que eu sou vagabundo, e o seu pai é tão snob. Esse garoto não combina contigo, a gente arranja pra você bom partido. Mas quando eu virar um astro com a minha guitarra e uma prancha do lado, eu quero ver na hora do jantar seu pai sentado à mesa ao lado de um popstar. E o neto dele também vai ser de way, filho de popstar, popstar. Cabelo em